canto de esperar, errar e de em vão tentar. Uma voz eu ouvi, uma voz eu ouvi. Farei do teu deserto um jardim. Te encontrei e sei de nunca mais sentir. Eu devo tanto a ti, eu devo tanto a ti. Tornaste o meu deserto um jardim. Abraça-me, contigo irei ao altar, lutar, sacrificar, vencer, recomeçar. Foi bom te esperar.